Boa tarde, começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passarão por cá nomes como Matt Berninger, Lou Reed, Clan, Chutos e Pontapés, entre muitos outros. Abrimos a sessão com The Weather Station e a música Rubber. Passamos para J.J. Johansson e a música Smoke. Depois Lonely Carousel, uma composição de Rodrigo Leão com a voz de Beth Gibbons. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindos. Miguel Betancourt. Celebrate the funfair, the pleasures I seek. are far too discreet for me. Entra agora no alinhamento Matt Berninger e a música European Sun, depois Lou Reed com o clássico Walk on the Wild Side. Say so long, your clowns bid you goodbye. You killed your European sun. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better say so long. Hey, hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You wanna make love to the sea. Your European sun is gone. You better say so long. Your clowns bid you goodbye. European sun, you spit on those under 21. But now your blue cars are gone, you better say so long. Hey, hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You wanna make love to the sea. Your European sun is gone, you better say so long. Your clowns bid you goodbye, bye, bye, bye. Hey, bye, bye, bye.

without you. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Betancourt e está a ouvir a playlist. Ouvimos a música Armário, dos Clã. Passamos para Chutos e Pontapés, Enquanto a Noite Cai. Depois Linda Martini e Peluto, respectivamente, com as músicas Amigos Mortais e A Vida dos Outros. que acendam as ruas onde a luz é pouca. Fomos feitos de algo mais que não tem forma nem razão. Playlists com Miguel Bittencourt. Sei que é um segredo, eu não conto a ninguém. Só falei a um que é teu amigo também. Diz-me o que é que ele disse, o que é que ele achou sobre aquilo que nós dissemos. Diz-me, ele acha-me o quê, se ele sabe o porquê de tudo aquilo que nós vivemos. Os segredos são de quem os souber guardar. Sei que é um segredo, não conto a ninguém. Era tudo mais fácil se eu estivesse lá para ouvir. Fácil se eu estivesse lá para rir. Eu não conto a ninguém. Eu não conto a ninguém. Eu não conto a ninguém. Sei que é um segredo, isso é fácil de ver. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com X-Wive e a música Ping Pong. Daqui a pouco, na segunda hora, regressarei com muita mais música até às 21 horas. Passaram por cá, a título de exemplo, Nick Cave and the Bad Seeds, Thievery Corporation, Spoon, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinto. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. See a little more fat. You know I like to see a little more fat. Bem-vindos à segunda hora da playlist, eu sou Miguel Betancourt e assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com Morphine e a música Honey White. Entram no alinhamento Nick Cave and the Bad Seeds com Red Right Hand, depois Snake Song, uma música de Isobel Campbell em parceria com Mark Lenningan e por fim Nadine Chaha com a música Full. The stacks only gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Thank you. Playlist, aos sábados ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Tencura. Rádio Macau é quem entra de seguida no alinhamento com a música Cantiga de Amor. Daqui a pouco, Depeche Mode e LCD Sound System na playlist no Rádio Clube de Angra. Preferias que cantasse noutro tom, que te pintasse o mundo de outra cor, que te pusesse aos pés um mundo bom e que te juntasse. talvez até pudesse dar-te mais que tudo o que tu possas desejar. Não te debruces tanto que ainda cais. Não sei se me estás a acompanhar. Que a lua está longe mesmo assim. Dança a podermos sempre, se quiseres. Ou então, se preferires, fica aí. Que ninguém há de saber o que disseres. Se quisesses explicar-te sem pressa, tranquila, devagar, e pondo claro está, pudeste à parte o modo as coisas se calhar. Assim, dançar podemos sempre, se quiseres. Ou então, se preferires, fica aí. Que ninguém há de saber o que disseres. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinto. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Inside and outside. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Thievery Corporation e a música Take My Soul. Entrou no alinhamento Depeche Mode e a música It's No Good e depois LCD Sound System e Spoon, respectivamente com as músicas Daft Punk Is Playing At My House e I Turn My Camera On. I'm gonna take my time.

darkness.